isso é pros monstros. Zona Sul, isso é Zona Sul. Vai. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, cê tá marcando, doidão. A semente que cê plantou já foi arrancada do chão. A vida a milhão, na sola do pé coração. Observa os monstrão, só mais um na multidão. Tudo muito lixeiro, passageiro, na capital do dinheiro. Que cê quer, sai de ré, zé, meu pirão primeiro. Os meninos seguem a mil pela caldeira. No peão a pé, sabe como é, só ratoeira. O ouro no pescoço reflete na lady. Mas o que te fez homem foi a vitamina do leite. Dado pela rainha que lava sua camisa branca e quer te ver feliz na rua, não preso pela tranca. Futuro digitalizado, coração congelado, movimentos filmados, méritos dias contados. Peão a pé já ficou pra trás, de motoca acelerado, o monstro vai que vai. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. E não importa onde é que cê tá, qual jurisdição, você sempre vai prevalecer o eterno bordão. O que cê tem é seu valor, cê sabe bem quem tem motor. É quem faz amor, as miniquete diz que tão prontas pra brincadeira. Trocar gemidos falsos por nota verdadeira. Sexo sem limite, sem importância. Quem tá ligando? Se tem doença, se tem criança. É só montar no foguete e sair no rasante. Dá um rastão pelos picos se sentindo importante. Tem rap aqui, tem samba lá. É só colar, sem ramelar, pronto pra atuar. Vamos curtir a noite sem repressão. Vamos tentar achar a fonte de sedução. Os goró, as fumaças, cansados, perfume. Depois das sete do galo, ninguém mais assume. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Futuro chegou, tio, sirene nem ouviu. Os monstros tão a mil, passando pelo meio fio. Material corrosivo apresenta FNO.